Agora em Salvador, boa noite, o voo 970, passamos 2200 para o 770. Cuca, pode voar de par? Vem, Oi, boa noite, Gol 9868. Pode voar a Jama direto na referência? Obrigado.